Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Alô, alô, oi bebê. Tá bem, nega? Te amo, amor. Tô com saudade, princesa. Hã? Como assim você tá terminando comigo? Eu não vivo sem você. Você tá loucão nas pão de queijo? Tá ter... Alô, alô? Caralho, terminou comigo mesmo, mano. Mó tiração, mano. Vários anos dedicado a esse relacionamento, mano. E ela vem terminar comigo. Mal sabe ela. Agora que eu vou curtir a vó. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Vários anos dedicado a esse relacionamento, mano. E ela vem terminar comigo. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Júnior do comércio de diversas marcas. Porque atrás de mim você não vai vir, não. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Como assim você tá terminando comigo? A aliança agora vai pra privada. Pode ir pá. Pode ir pá. Te amo, amor. Tô com saudade, princesa. Hã? Como assim você tá terminando comigo? Eu não vivo sem você. Tá louco nas pontes de queijo? Ah, é? Demorou. Sofre com saudade, querendo me ligar. Nós poderia ser feliz, você não quis colaborar. Você não deu valor, agora vem me procurar. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Pode ir pá. Pode ir pá. Pode ir pá. Primeiro ela falou que quer usar a aliança. Depois mudou de ideia, parecendo criança. Primeiro ela falou que quer construir família. Depois mudou de ideia, quer sair com as amigas. Eu falei, então tá bom, tá bom. Eu vou lá pro Guarujá, nós poderia ser feliz. Você não quis ajudar. Agora eu vou curtir, agora eu vou zoar. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Pode ir pá. Pode ir pá. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Falta o ponto. Vai. Eu não vivo sem você. Você tá louco nas pão de queijo? Ah, é? Então demorou. Deixa ela pensar que eu dependo dela. Olha só, olha só, olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Olha, olha só, olha só, novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão. Eu vou te pegar de jeito, cheio de disposição. Mas é eu que vou escolher a melhor posição. É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bom. Olha só, olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Olha, olha só, preste atenção. Olha só,

empina pra onde começa a dançar. Dançar, começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. O DJ, começa a dançar. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim pereca, em mim pereca. Sarra em mim pereca, pula em mim pereca. Sarra em mim, senta em mim, dança em mim pereca. Quica em mim pereca, em mim pereca. Sarra em mim. Sarra em mim pereca, pula em mim pereca. Sarra em mim, senta em mim, dança em mim pereca. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim pereca. Vem, vem, vem cá, cá, vem cá, cá, vem cá. Vem, vem cá, cá, vem cá, vem, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar. O peito já tá durão, a bunda começou a empinar. Oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da. Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha. Catuca, catuca, catuca ela na brisa, catuca, catuca, catuca ela no pão. Esse é o procedimento dos menores aqui da firma. Esse é o procedimento dos menores aqui da firma. Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar. O peito já tá durão, a bunda começou a empinar. Oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da. Esse é o DJ Maicon, novinha. Vai cutucar teu útero. Vagabundo, safado. Só quer comer minha filha, esse mau elemento. Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar. O peito já tá durão, a bunda começou a empinar. Oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da. Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Toma na onda da maconha, tu toma na onda da balinha. Catuca, catuca, catuca ela na brisa, catuca, catuca, catuca ela no pão. Esse é o procedimento dos menores aqui da firma. Esse é o procedimento dos menores aqui da firma. Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar. O peito já tá durão, a bunda começou a empinar. Oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da, oi, tá no ponte da. Que é esse? Igual livro de matemática, tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática. Meninas traz currículo, João te dá trabalho. Meninas trazem currículo, João te dá trabalho. Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro. Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro. Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro. Abre as pernas e se prepara, mulher, que lá vai bala. Abre as pernas e se prepara, mulher, que lá vai bala. Rajada, rajada, na buceta das safadas. Rajada, rajada, rajada, rajada. Rajada, rajada, na buceta das safadas. Tua bunda bate na minha vara. Minha vara bate na tua cara. Coisas absurdas tenho que falar. Cama da cama que nunca para. Tua bunda bate na minha vara. Tua vara. É segurando. Música nova, hein? Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática. Tu não entendeu a tese? Nós vai te explicar na prática, menina.